Ellison arrepiando. Juninho detonando. É o Águia de Fogo Super Pop. Super Pop! É o Live chegando! Das promoções, vamos lá, Martins. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então vamos sobrevoar! Voando e abrindo duas asas, meu águia! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha direita pra cima e dá-lhe picada. Chega juntinho, Marinho! E eu queria, Alisson, que é moça águia, cumprimentasse toda a galera, assim como a luz, ó, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, picada, picada, picada, segurou, um, dois, três, virou! Ele está aqui, ó! O águia chegou! Doido, doido, doido. É o cheiro e o gazinho, os irmãos juntinhos, tipo Alice e Juninho. Deixa eu ver aqui na frente. Só quem tá feliz e joga essa mãozinha lá em cima. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Só quem gosta do Super Pop dá um gritão. É! Aí eu vou acender, eu vou acender, eu vou acender. Acende as chamas, meu águia! Acende a chama, meu águia! Aí quando soltar, a galera dá um gritão. Quando soltar, a galera dá um gritão. Eu vou acender! Um, dois, três, libera! Acende a chama, meu águia! Dani Ellison! O pop é louco, o pop é louco, esse pop é uma loucura. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Aí, meu águia! Joga a mão, e que mostre ele pra ficar bem claro aqui, ó. Dá-lhe uma bicada, meu águia de fogo, meu águia, dá-lhe uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Presta atenção, amigo. Presta atenção, meu amigo. De boa. Quem tá curtindo essas férias aí? A moral. Bora fazer essa parada assim, ó. Sem grito. Quando eu baixar, a galera para. Aí quando eu subir, todo mundo grita bem forte, bem alto, porradão, meu. Bora. Bora fazer, bora fazer. Baixar, galera, baixa. Aí quando subir, todo mundo solta a voz assim bem forte, galera! Atenção, atenção! Baixinho! Baixinho! Tem que tirar o chapéu pra essa família pop! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. E aí? Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Quem sabe ganha? Eu te amo tanto. O quê? Me custa tanto. Você! Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, DJ Ellison, Luz Lene, Vitor, Tom Mix, Anjinho Brazão, o homem que tá sempre pra todas as horas. E você, Ellison, senhoras e senhores, com vocês, o showman! Joga o Brasil pra cima! Cadê a galera do Papão da Curuzu aí? Cadê a torcida do Clube do Remo? E quem é líder, galera do Flamengo? Joga pra cima! Um, dois, três, vai! Deixa comigo! Ó. Senhor, esquerda. Agora você partiu meu coração, E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia mais. O Pop Live no Versão de Vila do Carmo nessa segunda-feira. E quem sabe, canta comigo assim, ó. Canta comigo assim, ó. Canta comigo essa aqui, ó. É cocada boa, não é? É cocada boa. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Torcida do Paysandu botando mãozinha pra cima, essa galera do Papão, quem é do Paysandu, mas quem é fiel bicolor mesmo de verdade, canta essa música aqui no Paysandu, bora! Vamos pra cima, quero mais uma, bora! Vamos! Agora eu quero só a torcida do Clube do Remo, Juninho. Chame a torcida do Leão aí, chame, Juninho, chame, chame, pode chamar. Mas eu quero ver a galera do Leão Azul assim bem forte. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa. E só quem é brasileiro, põe a mão pro céu aí, não tem papo furado. E quem é do pop nessa parada, explode o bagulho. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Ellison pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, Juninho pirou de vez. Edivan e você, Marcos! Desmonta, desmonta, desmonta, desmonta, desmonta, desmonta. Se não for pra balançar, acho que é melhor parar. Então vamos nessa, DJ Edson, bota pra quebrar. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Quero mais uma, vai, vai, vai. E aê? Vai, malandro! Essas malandras, vai, vai. Assanhadinha, vai, vai. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, vai. Doidinha, e o gazinho cheirando pelo peso também. Alto chegada na área. Preparei pra botar no telão do Pop essa marca aqui. Vamos lá, pra presta atenção. E vocês têm bagagem. Cadê a empresária Michele também aí? Um abraço. Alô, Paulo Maia também, você. E a sua gata aí, maninho. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais. Só quem jeito. Sabe canta. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. O quê? Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Pô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane. E aí, meu parceiro Rock? Suas amigas putiane. E também o Magno e o Clay aí do Rock Picha. Cara do Rock Picha, pra ser GBs. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer. Aê, aê, vai. Aê, aê, vai. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, vai. Vai, faz a fila, vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do 006. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, pega na mão e assume. Tá com ciúme. Tem uma galera lá no Barreiro também aí com a gente, Nilson. Abraço pra vocês, galera do Barreiro, junto com o meu maninho DJ Joãozinho, o homem das marcantes. É o verdadeiro furdoço. Na festa do Nando Deca é. Eu quero ouvir bem furdoço. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com. Aí, Drizinho, Josué, também o Lixe. O Elisson, minha família, tudo pelo certo. Presente em Bias. Rabetão com força. Com força, com tudo. Dá um abraço do nego do Borel aqui primeiro. É o Jay Smith Nando DK no susto. Nossa, que absurdo. Bora, Jesus. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com. Conseguiu passar pelo Negro do Borel ali, rapaz. Galera, a Gabenete também de Tucuruí, cadê eles? Toda rapaziada, Gabenete. Tem alguma marca deles aí botando no telão, quero ver. E mão. Aí, aê, tem ou não? Faz assim, ó. Bora, bota dela, bora todo mundo, bora sacudindo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pega a visão, pega a visão. Ele quer um abraço pra galera dele, a Slide do Curuí, tá aqui com a gente. Pode mandar aí, mano, que aqui não tem frescura, esse é o pop, a galera consagrou, pode falar aí, para aí. Manda ver, né, mano? Beleza, moçada, Curuí, vamos levar o com a gente. Pop Line fazendo a festa de 19, DJ Fernando, DJ Oficial, deve 50 coisas a mandar, fizemos esquenta pra vocês aí. Meu parceiro DJ Anderson, vamos pra cima, DJ, olha a batida aí. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, eu quero ver se... Ô, oh, novinha, eu quero te ver contente. Vivi, hoje na casa do seu Zé, eu vou mandar meu papo reto, é verdade, pois eu minto, quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Valeu, moçada, pode ir lá, hein? Tá no telão ainda pra liberar? A galera da gabinete, valeu, lanche do Guru, aí, brother? Valeu, mano, aquele abraço aí, daqui a pouquinho eu vou tomar uma com vocês lá. Cadê a parada aí, bicho? Um, dois, um, dois, bora fazer pra direita e pra esquerda. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. Fala, meus molinhos do pop! Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto. Bota bunda pra mexer, que eu boto pra endoidar. Bota bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas a canção. Vai paralisar com bundão no chão. Vai paralisar com bundão no chão. Eu paraliso. Vai mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Vai vai para Jéssica, Paninho, vai e a Darliane. Tá todo mundo reunido aí, curtindo o pop, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Vai meu pop, vai. Vai meu pop, vai. Vai, vai. Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. Um, dois, três, pra cima. Diz um amigo meu, bicho, elas arrastam no chão, papai! Vai! Treme devagar, vou fazer se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Aí, Gazinho, mande lá a logomarca do celular aqui pra gente. Mande lá, mande lá, mande lá, por favor. Treme sem parar, treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme pra direita e pra esquerda. Parceiro Deco da Vila Bom Jardim, Complexo Cardoso, dia 1º de setembro. Quem sabe onde é Vila Bom Jardim, rapaziada? E pela primeira vez ele vai estar lá! Live! Segura aí! Segura aí, que agora que eu quero ver todo mundo participando e cantando. Atenção, quem é que tá solteiro aí? Bota o bracinho pra cima, por favor. Quem é que não vai ficar ninguém, com ninguém, com ninguém nessas férias? Canta assim, pai, ó. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. O quê? Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Bora ver. Aí não aguentei, falei o que o coração. Quem sabe canta, manda pra longe. Vai, vai, vai. Vá pro... O quê? Safadão! Como é que fica agora, safadão? Sabe por quê? Que eu não te largo. Sabe por quê? Por quê? Por quê, safadão? Sistema versus mares. Sabe por quê? É um safadão fazendo história, viu, meu irmão? E o Pop? Onde é que o Pop tá? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração... E aí, baixo, como é que tá? Canta pra mim, diz! Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais... Aí, Lourinho! Acende de pau, um pouquinho, Lourinho, dá um cheiro aqui, rapidinho, mano, rapidinho. O amor que eu sinto por você. Quero ouvir se você se der mais. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque a música é facinho, a música é facinho. Canta aí, Mari. O amor que eu sinto por você. O quê? Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Bora cantar, bora soltar a voz! Esse é a Rocha do Nordeste. E tá dançando todo mundo aqui no show do Super Pop, sacudindo assim. Pá. Pá. Pá. Ellison. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir a nossa casa. Fala, meu amigo Júnior, Julião, seu nome é o Thiago Pop. Rapaziada, que é toda Pop Live, valeu. E a equipe Veneno do Icatu, o Genilson, Zenildo, Alex e Alana e também o Narlison aí com a gente, valeu. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Quase que não, porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair. Valeu, Felipe Rex. Valeu também a equipe Rex, Leleca, Gabriel, Reinaldo, Daniel e todo mundo com a gente. E dia primeiro, hein? Todo mundo na Vila Bom Jardim. Vai ser show, loucura total. Me ajuda ele, novinha. Novinha, eu te agarrei, novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, pode parar. Te conquistei, novinha, novinha, novinha, novinha. Dá-lhe, meu pobre! Fala, meu parceiro Moranguinho! Ele abraço pra você de coração! É. Ai, ai. Aprendeu uma dança que é bom demais. Tchau, Rio. Envolvência da batida do papai. Tchau, Rio. E treme tudo quando. E a cornetinha. Toca a cornetinha. Tchau, Rio. Tchau, Rio. E rasga a porra desse grave do paredão. Vai no chão. Vai descendo, vai descendo. se der, viu, Douglas? Só se der, mano. Só se der, só se der. E sábado com as amigas na praia de Jacumã. Mini equipe rock ficha também. Que hoje vai rock. Ficha! É na beira da praia, liguei meu paredão. Aumentei o volume, porque quem vai pra praia amanhã. Bora, meus maninhos do pop! É. Vamos quebrar, menino, sapo! Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Se achar avião. Registra, Jefferson Pop, registra, te acorda, papai! Fala, rapaziada da Carrechia! Supremo! É a Carrechia Pretinho Supremo, né? Bacana! Cadê a menina aqui? A menina, vai, vai, vai! Rapaziadinha, vai! Ela bota a mão no joelho. Achar que de gamado, Thiago Melo, Anderson Melo também. Mariel Santos, Emerson Elton. Galera do Jaracuera. Aqui no Pop Live. Ela bota a mão, um abração. Meu parceiro Casinho. Tá no telão do Pop aí, ó. Então vambora. Vambora, Elison. Vambora, maninho. Vambora, meu Pop. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. É rock e ficha, tudo papai. Que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. DJ Alisson. Ainda escuto sua voz sussurrar. E a nossa galera de Boca Juba ali presente. Valeu, rapaziada de Boca Juba, Alisson. Família Fortaleza, presente em peso, é isso mesmo. E a galera juntinho com a gente. Um abraço. Onde vai? Do ar. Eu respiro é você. O empresário Paulo Bahia tá aqui presente com a gente também. Aquele abraço pra você, Paulo Bahia. Ao lado do seu grande amor. Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Eu quero! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Vai, maninho, na sequência, tô no set musical. A gente dedica pro nosso amigo Jejumzinho. O homem das marcantes, 6 Ouro Negro. E que é um grande amigo particular do Elson Juninho, Tom Enandinho e da família Pop, Mejazinho. Alô, Joãozinho! Nós amamos você, mano! Vacilinho! Vai dançando e vai mexendo e vai dançando. Esse é o Super Pop, meu irmão! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era em mim? E a família sem compromisso! E essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. Pra ver se fingir, por favor. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Luz em mim, luz! Essa galera é uma tremenda panelinha. Essa é pra você, Robigol! Come o dinheiro na a família panelinha, onde o Pop estiver, a gente sempre vai dar moral pra você, viu, meu irmão? E isso não tem dinheiro no mundo que pague, papai! Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Então toma! Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha, panelinha, panelinha. Tem mais essa aqui, ó! Ó, nosso empresário Assis, Ellison, da banda Invencíveis, arrebentaram também na festividade, minha banda Invencíveis. Alô, Assis, você e toda a família aí, tamo juntos, meu irmão. E o xerife do pop, José Farias. Dizer a você do meu amor. Quero ver amanhã, meu irmão. Porque me abandonou. Meu amigo Wagner, Guilherme, Solange, também a Thaís, o Neto também. Alô aí pra CVLC, toda a galera reunida. Obrigadão! E a Gibi F250 também. F250, coisa mandada. E tocou hoje à noite com a gente. Tá aqui, galera reunida. Um abraço, F250. DJ Anderson, valeu Anderson. O Léo, DJ Fernando também. O Lindenberg aqui com a gente. Verdade, meu amigo Adriano do Bagaço. Aí, Adriano, você é a primeira dama aí reunida, galera de Boca Juba. Aquele abração pra vocês. Estaremos juntos amanhã em Vila do Carmo, como é tradição. E dia 27, a cervejada em Boca Juba, hein? Oi! Parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia. No cenário do pop, aí o casinho aí, papai! Eu quero ver quem é que no bairro é não pé da chuva agora, meu irmão! Bora lá, bora lá, bora lá! Eu parei e você não estava mais, não. Minha mensagem eu mandei a noite inteira, eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui, a noite inteira eu quero ser você. Diga logo de uma vez o que fez. Olha a chuva! Vai jogando essa mãozinha, vai jogando essa mãozinha, vai, vai, vai, vai. Não tem chuva que segure essa galera. Joga a mãozinha lá em cima, vai. Joga a mãozinha direita. Segura lá no céu, esquerda agora, bora. Joga a mãozinha esquerda. Quem tá solteiro bate na palminha. Agora bate na palma da mão. Vai. Agora bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palminha, palminha, palminha. Isso, Alisson. É Bruno e Trio. Aí que eu quero ver. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Swim Ball, Charlene e Geraldo Buju pra curtir o pop também aqui, Guru Sambaba. Valeu, Val, valeu, Charlene. Cleidiane, Joyce, Jéssica, Maria também, Thiago, Elialdo, Felipe, o Miguel, galera juntinha aqui com a gente, curtindo o som do Pop Live! Pra me ensinar o que é o amor. parceiro Fábio e parceiro Gil Menor também. Valeu, valeu! Família Ferro com Aço, Joia, Filhão! O Pirendo também, o Alan, Mil Grau! Só tomando uma pra passar esse frio, vai! Vai, DJ Alisson Juninho, vai chover, maninho! É, Bruno e Trio. Veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Juninho, parece que São Pedro só fez lavar o chão, não foi, maninho? Só então pra... a galera que tá aí de baixo, bora invadir a arena de novo! Baile de favela na Marconi, baile de favela na São Rafael, é baile de favela e os menor preparado tudo. Vamos doida! Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela nas casinhas, hoje tem baile de favela e os menor preparado. E a galera invadindo a dança com ela, vai. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. É chuva de verão, hein? Mexe com ele. Mexeu com o Alisson. Vai ter que contratar ele. Agora! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. E quem tá cheio de dinheiro? Vamos beber! Yeah, yeah, yeah, yeah. E o quê? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Quem é que não tem saudade da ex? Bota o bracinho pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe? Bota o bracinho pra cima. Bracinho, bracinho, bracinho pra cima. E quem sabe canta essa aqui, ó. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Por quê? Era uma briga. Ô, moça, não dá mais. Aí eu pergunto de novo, cadê a ex? Quem é que lembra da ex? Hein? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, chega aí. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Quem não deve nada pra ninguém, joga a mãozinha pra cima e sai do chão. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais. Aí, Balsa, dá um cheiro aqui rapidinho, Balsa! Um abração, Girlan Eventos! Alô, Girlan! Também o Bagula, também o Nego Lindo do Pó pela Bagula! Colador, contador, Tony Hurley também! O Rafael, amanhã, em Vila do Carmo! Toda a galera em Vila do Carmo, logo mais, galera! Sinta por cima. E o DJ L só toca. Tu pediu agora. Alô, Thiago Melo, Muriel, Anderson. Também o Melo, o Elton, os seguidores, o Bob. Valeu, Ibiza, galera curtindo o Bob. E logo mais em Vila do Carmo aí, ó. Dia 1º de setembro tem Vila Bom Jardim. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah. que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai! Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Esse bumbum. Agora é o seguinte, quem é que já tá de férias aí, bota o bracinho pra cima, só quem tá de férias, só quem tá de férias, quem vai curtir de montão, joga a mãozinha pra cima, sai do chão, vai! Bate na palminha, quem torce pro Flamengo, bate na palminha, bate na palminha, quem torce pro Flamengo, bate na palminha, galera do Corinthians, bate na palminha da mão, vai, tchá, tchá, tchá, tchá, só quem é brasileiro e não desiste nunca, bate na palminha, vai, tchá, tchá, tchá, ei! Music. Mamonas! Menina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de cor. Tá o quê? Tá me deixando louco, louco, louco. Fala aí quem é que tem um pouquinho de loucura aí. Quem já fez loucura na vida? Sai do chão! Você me deixa doido. Para de pular! Sai do chão, todo mundo que tá solteiro, vai! Tu tá tá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá tá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Cheguei! Tô chegando! Tô aqui! Se a canoa não virar, o meu, meu lá. Mas se a canoa não virar, o meu, meu lá. Eu vou me embriagar. Ei! E a minha latinha dá um beijo. A minha dá de um dará. Se a canoa não virar. E diga aí! E se a canoa joga a mão pra cima. Todo mundo vai pra cima. Obrigado. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oba, oba. Leva, leva. Tá gostando, dá um gritão bem forte. Agora faz o seguinte, quem tem um amigo, só quem tem um amigo, abraça o amigo agora aí, até porque perante Deus, todos nós somos irmãos. Ninguém arreda o pé, pode chover agora que o bagulho vai endoidar. Bora lá, abraça o amigo, abraça, abraça, abraça, vai. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Meu amor já me dizia, me arraiou, rastro na areia, minha sereia. São João é o amor, me arraiou, rastro na areia, minha sereia. São João é o amor. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Olha o Cizinho do Itatu. Toda a família Ferro com Aço também. Já no bagulho, bagulho. Chacate, chacate, chacate. Deixa aqui, deixa aqui. Agora quem tem um amigo aí de baixo que não tá pegando chuva, vai buscar o teu amigo pra gente fazer o trezinho da sacanagem agora. Pode puxar ele. Puxa, puxa, puxa. Bora fazer o trezinho. Eu sonhei que estava em Moscou dançando o pagode russo na boate Costa Cor. Eu sonhei que estava em Moscou. Essa chuva é pra tirar o urucubaca, meu irmão. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Só quem é filho de Deus tá tomando banho de chuva. Michele Calçado, Aline Modas, toda a galera da gerência, Nilza Costa, Kelso, tá todo mundo, Alisson! Quem curte essa aqui, ó? Bota pra cima quem tá feliz! Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu, hein? Eu posso estar sozinho, mas eu sei. Mas eu sei muito bem aonde eu estou. Posso que... Você pode até duvidar, mas acho que isso não é amor. Joga pra cima, libera. Será? Será? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será? Vem fazer o S.